de 5 são 165 a bordo, autonomia de 4,50 alternando confusão. É 2,5, está aqui à direita, gente. Quando será chamado novamente, a 2,10 no meio. Considera 18,6, confirma. 1,0, 1,6, ajuste. No ponto de espera, chame novamente. Ah, vai chamar novamente o ponto de espera, apenas 1,0, 1,6, ajuste. Obrigado. Dia Pátio Olo, Índia, ponto zero chame novamente, ajuste no 09. Bom dia, guarde cópia, preparar com uma transição elétrica. 2 Salvador, caminhão 29, informação, corpo, posição 7, galeão 35. Antes, chilena 2 no número 2, são do 1 número 2, negócio. 225, Equador 22, chame agora o controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Boa. Alô, 093, sua cópia. Tá trazendo a 062, Salvador, 32. Canais 1, chame 2, obrigado, bom dia. Ô, controle, muito bom dia, Xené 625, decolou, livrando agora 2.400, fechou. Xené 625, contato com a Xené, decolou, eu vi a Bura, não quero sair com a Bura. Então, nível 360, Xené 625. Azul 420, 130, decolagem no 0, vento 1100, 0900. 0900. Após decolagem no 0, espera a curva direita, 5046, transponde o controle no 2025. 2 logo, solução do canhão, 320, tribulo 44, seguro, 8987, volta, saída, opção, 1, letra, tóxico. Volta no 0, curva direita, 5046, 1208. Oeste, entrada, 2907, fechou. Controle no 208, vou azul 4201, né? Voo 963, sua cópia. Galeão, conforme rota, onde voo? Eu subo 44, segundo, 7257, bolso, nível 360, saída, tango 1, letra, dócil. Posa no 0, primeira curva direita, 5056, transporte, controle no 2308. Entendi, o curso seria a rota exterior, né? Vai aguardar uma coordenação com o centro para a liberação do seu plano, então, no 247. находится две сторожевые цели, и очень постоянно, наверное, 04. 4 minutos, запущена posição. Я должен был поставить. Salvador, bom dia, é o Azul 4958, fui ele. 0 graus e 1. Autorizado Pouso Azul, 4958. Chilene 291, decolado 1237. Elevador Construir, 120, decima 8. 1233, aguarda a liberação do... da posição 02, da análise da companhia de Valência. Direita Índia, ponto para a chave novamente, ajuste no 096. 233, acessa a movimentação da companhia, ingresso baixo no Rio de Janeiro, posição 02. Aproximação, guarda a pista livre. espera. Colono 0, Zero, curva direita, 5070, Sônia, controle, 120, décima 8, 35, 7. Thank you. Claro, Serra, inicia o rebote da 14 para 10, rebote calçado. 233, que eu siga. Só 233, que é no sol, vamos ver se não é.